Bora de mais um do repertório novo. Edson Ribeiro Pernambucano, se é sucesso e foi sucesso, a gente bota no repertório, é totalmente atualizado, é totalmente ao vivo. Portal do Bora sim. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. De olhar o teu stories, não sinto saudades. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De deitar na tua cama e dormir. De conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Um love, love com você. E aí? Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas vou mandar mensagens outra vez e não recairei. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas vou mandar mensagens outra vez se não recairei. Parceiro Cachorrão, esse é moral, Cachorrão da dança, viu gente? Vai voltar tudo ao normal depois dessa pandemia pra dançar muito forró, o Cachorrão. É totalmente ao vivo, totalmente ao vivo, tem nada de playback aqui não, é ao vivo, é ao vivo. Agora sim. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. De olhar o teu stories, não sinto saudades. Zero curtidas, joga baixinho pra galera cantar comigo, vai. De deitar na tua cama e dormir. De conchinha sem roupa e fazer. Um love, um love com você. Um love, um love com você. E aí? Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não mensagens outra vez e não recairei. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não mandar mensagens outra vez se não recairei.